Ficheiro 24, página 196. Aparecera uma vaga de visitantes enviados por um amigo do Sr. Pitt, chamado Jeremy Bentham, na altura a viajar pela Rússia, com a intenção de escrever um código legal para a Imperatriz Catarina. Era também autor de um tratado sobre os vícios e as virtudes de utilizar condenados na construção das obras públicas. E expoente de um novo tipo de prisão mais moldável. Os enviados entravam e saíam da prisão, inspecionando-a minuciosamente e abanando tristemente a cabeça, olhando para as extensões que os condenados erguiam e a murmurar que teria tudo de ser novamente deitado abaixo. Quadrados. Por que seriam os homens tão quadrados e complicariam as coisas mais simples? Posso assegurar-te, Jem, que preferia estar em Itália do que na prisão de Gloucester, de Cilly Trevelyan, e do assunto da destilaria, nada mais te posso dizer, senão que tive a infelicidade de esbarrar com um homem de alta posição e inteligência, sem melhor escape para os seus talentos do que a intriga, a conspiração e a manipulação. Deveria estar no teatro, onde poderia ceder simultaneamente a representações de Kemp, de Sra. Siddons e de Garrick. Nota. Atores ingleses de sucesso na época. Fim de nota. O meu único consolo será que, quando Cave e Thorne conseguirem chegar a um acordo com a fazenda, poderei pagar as minhas dívidas e ter a certeza de que os meus primos, James, não ficam prejudicados de tanta coisa que me compram. Nunca me falta um novo livro, embora a leitura de alguns deles me seja dolorosa, já que Clifton e os Hotwells aparecem sempre. Dois locais de que preferia não me recordar, mesmo por uma Evelina ou um Humphrey Clinker. Notas. Evelina ou A História de uma Jovem no Mundo, romance epistolar de Fanny Burney, escrito em 1778. Humphrey Clinker, romance epistolar, da autoria de Tobias Smollett, que apresenta pormenores muito concretos da vida na Grã-Bretanha do século XVIII, nomeadamente no que diz respeito à saúde e a problemas sociais. Fim de notas. Não tanto por causa de William Henry ou de Cilly, como de Anne-Marie Latour, com quem pequei gravemente. Posso ver daqui a tua exasperação pela minha hipocrisia ou a tua cara feia, mas não estavas lá. E de certo também não conseguirias gostar do homem em que me tornei quando estava com ela. O prazer significava demasiado. Podes compreender uma coisa assim? Se não podes, que hei de fazer? Fui um touro, um garanhão. Forniquei, não fiz amor. E odiava o objeto da minha bestialidade, que era também um animal. Na cadeia de Gloucester, estamos todos juntos, homens e mulheres e crianças. Porém, é mais um local de fornicação do que de aleitamento. Os bebés geralmente morrem, pobrezinhos, e as suas tristes mães engravidam constantemente para nada. A princípio fiquei desconcertado pela presença de mulheres, mas com a passagem do tempo cheguei à conclusão que tornavam mais suportável a prisão de Gloucester. Sem elas, seríamos um grupo de homens brutalizados, até mais não. A minha mulher chama-se Lizzie Locke e aqui se encontra desde o princípio de 1783 por roubar chapéus. Quando vê um que lhe agrada, caça-o. A nossa amizade é platónica. Não fazemos amor nem fornicamos. Protejo-a dos outros homens e ela protege a caixa dos meus haveres enquanto vou trabalhar. Jem, se a tua solvência te permitir, podes arranjar um chapéu grande para Lizzie? Vermelho ou vermelho e preto, de preferência com penas. Ficaria em êxtase. Tenho de ir. Nem mesmo a minha elevada posição me garante a ocupação da mesa durante toda a tarde de domingo. É a parte mais estranha, Jem. Não sei porquê. Provavelmente por estar a ficar louco. Mas repara, reparo que sou aqui, à falta de melhor palavra, respeitado. Escreve-me de vez em quando, por favor. Em agosto, o primo James farmacêutico foi ver Richard, carregado com um novo filtro, mais trapos, roupas, medicamentos e livros. Mantém a funcionar o filtro que ainda tens, Richard, pois não vejo sinais de que esteja deteriorado. Quanto mais pedras de reserva tivermos, melhor. E trouxe-te um saco forte para meteres as outras. A água de Gloucester é muito mais pura do que a que é produzida em Bristol. Até mesmo a de Bishop's Feather, junto a Jacob's Well. Sentia-se pouco à vontade, falando só por falar, incapaz de enfrentar o olhar de Richard. Não tinhas razão para fazer esta viagem com tanto calor, primo James, proferiu delicadamente Richard. Quais são as mais novas? Finalmente, tivemos notícias do Sr. Hyde de Chancery Lane. Sir James Eyre examinou a tua petição para a clemência do rei no dia 9 do passado mês. Ou pelo menos era essa a data da sua carta para Lord Sidney. Negou-a, Richard, e com toda a veemência. No seu espírito não há a mínima dúvida de que conspiraste com essa mulher para roubar o Cilly Trevelyan, mesmo que ela nunca tenha sido encontrada. A maldita testemunha que nunca apareceu, disse Richard por entre dentes. Não apareceu, mas acreditaram nela. Assim foi de facto, pobre rapaz. Esgotámos todos os recursos. Porém, a tua recompensa está assegurada. Não pode ser retida, pois não se relaciona com o crime pelo qual foste condenado. Sei que tens alguns guineus, mas quando cá voltar, trago-te uma nova caixa, com a parte lateral oca. Pois, segundo me disseram, os fundos e as tampas são geralmente mais examinados que os lados. Irá conter moedas de ouro, embrulhadas em panos de linho, para que, por muito que abanem ou sacudam a caixa, estas não façam qualquer ruído. O som do linho é sempre sólido. Richard tomou-lhe as mãos e apertou-lhes com força. Sei que estou sempre a dizer isto, mas nunca te agradecerei o suficiente, primo James. Que seria de mim sem ti? Um homem muito mais sujo, Richard, meu querido, disse Lizzie Locke, depois de o primo James farmacêutico ter partido. É este boticário que te fornece os filtros, o sabão, o óleo de alcatrão e tudo o resto para o teu religioso cerimonial. Faz-me lembrar um padre a dizer missa. Sim, és bem esquisito com a tua aparência, disse Bill Whiting a sorrir. Mas não há necessidade, Richard, meu querido. Olha para o resto dos teus companheiros. Por falar de esquisitices, Bill, vi-te outro dia andar à volta dos meus carneiros, disse Betty Mason, que tomava conta do rebanho do Old Mother Hubert. Deixa-os em paz. Que possibilidades tenho eu de andar à volta de alguém, exceto de Jimmy e Richard, minha querida? E eles não vão nisso. A propósito, ouvi dizer que todo o nosso carregamento de pedra não vai servir para nada. O Old Mother Hubert diz que se fala no novo modelo para a nova cadeia. Também já ouvi isso, disse Richard, molhando um bocado de pão bolorento no resto da sopa. Jimmy Price suspirou. Somos para aqui como aquele que tinha de empurrar a pedra pelo monte acima, mas ela vinha de novo parar cá abaixo. Meu Deus, como seria bom trabalhar com algum objetivo. Lançou os olhos para o canto oposto da mesa, sobre o qual o velho salteador Ike Rogers se curvava para a defender de possíveis pretendentes. Ike, tens de comer. Do contrário, o meu querido Richard fica com a tua sopa, pois estás fomeado. Não dei porque os outros 5 pássaros de gaiola tenham deixado de comer, nem que estejam muito preocupados. Come, Ike, come. Não vais ser enforcado, juro. Ike não preferiu qualquer resposta. O homem violento deixara de existir. Os salteadores de estradas eram considerados a aristocracia dos criminosos, mas Ike não parecia conformar-se com o seu destino e não queria adotar a dura atitude contra a morte dos outros 5 nas mesmas condições. Richard foi sentar-se num banco a seu lado e passou-lhe o braço pelos ombros. Come, Ike, disse para o animar. Não tenho fome. O Jimmy tem razão. Não vamos parar à forca. Há mais de 2 anos que ninguém é enforcado em Gloucester, embora muitos tenham recebido essa sentença. O Old Mother Hubert precisa do nosso trabalho para receber os seus 30 dinheiros por semana por cada um de nós. Se não trabalharmos, só recebe 14. Não quero morrer. Não quero morrer. Nem vais, Ike. Agora, come a sopa. O Ike é tão macabro. Sempre por aí, com as botas de montar, como se calçasse saltos altos. Meu Deus, o fedor daqueles pés. Até as leva para a cama, querido Richard, disse Bill Whiting no dia seguinte, enquanto carregavam pedra. Se for enforcado, acontece o mesmo comigo. Não parece justo, pois não? A pilhagem dele valia 5 mil. O meu carneiro, 10 shillings. Parecia ter uma atitude corajosa, mas nesse momento estremeceu. Passou um ganso sobre a minha sepultura. Riu-se. Os nossos gansos fariam mais do que passar sobre ela, Bill. Andariam à procura dos teus vermes. Eram 8 amigos fiéis. As 4 mulheres, Bill, Richard, Jimmy e o desgraçado Joey Long, que era como se fosse filho deles. Por sua vez, Richard estremeceu. 4 dos seus 7 amigos poderiam não viver o suficiente para ver chegar o ano de 1786. Depois, 3 dias após o Natal, os 6 condenados à morte foram amnistiados e as suas sentenças comutadas para 14 anos de degredo em África. Onde mais haveria de ser? Reinou o júbilo, embora Ike Rogers nunca mais tenha recuperado o seu estilo bombástico. Richard estivera na prisão do princípio ao fim do ano de 1786. No seu último dia, o correio trouxe uma carta do Sr. James Thistlethwaite. Há uma movimentação em Westminster, Richard. Andam por aqui todo o tipo de rumores. O mais pertinente, no que a ti concerne, é o seguinte. Os deportados para a África, de todas as cadeias fora de Londres, vão ser metidos em barcos do Tamisa, prontos para serem enviados para partes estrangeiras, mas não para a outra margem do lago de Arenques do nosso rei, que é o Oceano Ocidental. Nos mapas, o Oceanos Atlânticos. Como já não se trata do seu pesqueiro privado, os rumores que eu vi falam cada dia mais do Oceano Oriental, que aparece em muitos poucos mapas com o nome de Oceanos Pacíficos. Há pouco mais de uma década, a Real Sociedade e as suas poderosas ligações com a Marinha Real enviaram um tal capitão James Cook a Otaheite para observar a trajetória de Vênus na frente do Sol. O dito Cook fartou-se de descobrir terras de leite e mel durante aquilo que foram, creio eu, excursões para meter o nariz onde não era chamado. Não admira que a sua curiosidade lhe tenha, por fim, provocado a morte às mãos dos índios das ilhas de Lord Sandwich. A terra de leite e mel, que agora nos interessa, recordou ao capitão Cook a costa do país de Gales, de modo que, cheio de imaginação, denominou-a Nova Gales do Sul. Nos mapas pode ver-se como Terra Incógnita ou Terra Australis. Ninguém sabe a sua extensão de nascente a poente, mas há a certeza de ter 2000 milhas de norte a sul, aproximadamente com a mesma latitude sul que o novo estado americano da Geórgia tem a norte. Cook descobriu um local que batizou de Botany Bay. Por que tal nome? Porque esse obnóxio e metediço homem de letras e presidente da Real Sociedade, Sir Joseph Banks, resolveu ir à terra com o Dr. Solander, discípulo de Linneu, para recolher espécimes botânicos. Entra então um cavalheiro de origem corsa, o Sr. James Maria Matra. Foi o primeiro a meter a ideia nas cabeças oficiais, que se reuniram em inúmeras consultas com Sir Joseph Banks, autoridade em tudo, desde o nascimento de Cristo até à música das esferas. O resultado foi que o Sr. Pitt e Lord Sidney estão convencidos de ter arranjado a solução para um terrível dilema. O que fazer com pessoas como tu? Nomeadamente, enviar-vos para Botany Bay, não precisamente para vos abandonarem em terra, como aconteceu em África, mas antes para colocarem alguns ingleses e inglesas numa terra de leite e mel a que nem franceses, nem holandeses, nem espanhóis tivessem ainda chegado. Nunca ouvi falar de uma terra colonizada por condenados, mas parece ser essa a intenção de Sua Majestade no que diz respeito a Botany Bay. Todavia não estou certo de que o verbo colonizar tenha utilização apropriada neste contexto. É mais provável que o verbo do Sr. Pitt seja despejar. Contudo, se a experiência de facto resultar, Botany Bay acabará por receber aqueles que mandarmos embora durante várias gerações, e dois objetivos terão sido atingidos. O primeiro, e de longe o mais importante, será enviar para o mais longe possível os condenados ingleses, de modo a que deixem de ser um embaraço e um incómodo. O segundo, tenho a certeza que um empreendimento para acalmar as consciências das nossas cada vez mais bem-intencionadas competências é que Sua Majestade vai tornar-se dono de uma colónia onde, embora não tendo qualquer valor exploratório, poderá ver flutuar a bandeira britânica, uma colónia povoada por condenados e carcereiros. Sem dúvida, o seu nome será Felonia. Chega de trocadilhos. Prepara-te, Richard, para seres transferido de Gloucester. Já escrevi ao primo James Farmacêutico que nos primeiros dias de 1786 vai chegar até ti armado dos instrumentos de sobrevivência. E prepara as partes baixas para um choque. Uma vez que entres nas galés ancoradas em redor do Royal Arsenal, vais encontrar o London. Existem três palácios penais como este, o Censor e o Justiça. Estão lá há uma década e têm recebido grande atenção e numerosas visitas do Sr. John Howard. O terceiro, o Serge, acabou de entrar nesta comissão. As galés operam com um contrato feito pelo governo com um especulador de Londres chamado Duncan Campbell, um avarento escocês, como não podia deixar de ser. Lamento muito dizer-te que as galés do Tamisa são apenas para prisioneiros do sexo masculino. Não poderás gozar-te de ternuras femininas, nem de influências calmantes. As galés são infernos flutuantes, podes ter a certeza. Sei que estou a consolar um jovem. E como és um jovem, o melhor será saberes o que te espera. Guarda-te bem. Tenho notícias, afirmou Richard, poisando a carta. Oh? Perguntou Lizzie em tom complacente. Não poderiam ser más, pois o seu rosto mantinha uma expressão plácida. A agulha ficou imóvel. Os olhos descansaram com afeto sobre o meu querido Richard, tornara-se esta a sua alcunha. Não sabia absolutamente nada sobre ele, pois não lhe oferecera voluntariamente a mínima informação, para lá da terminologia do seu crime. Claro que o amava. Contudo, nunca se deitaria com ele. Nesse ato estava presente a dor que não podia suportar, uma criança com a morte a persegui-la. Tinha empoleirado na cabeça e com pouca elegância o seu novo chapéu, uma estonteante confecção de seda negra e penas escarlates de avestruz. Oferecera-lhe no Natal, explicando-lhe que não se tratava de um presente seu, mas sim de alguém que conhecia em Londres, e se chamava Sr. James Thistlethwaite. Escrevia libelos que, segundo ele, a tinham informado. Eram críticas que humilhavam e ridicularizavam políticos obnóxios, prelados e oficiais através da palavra escrita. Não teve problema em acreditar, como não sabia ler nem escrever, as pessoas que ganhavam a vida por serem letradas eram vizinhas de Deus. Por isso, enquanto complacente fazia a agulha entrar e sair no buraco de uma meia do Old Mother Hubbard, perguntou com pouco interesse: como assim? O meu amigo de Londres, que escreve libelos, diz que todos os condenados ao degredo em África serão levados das cadeias para as galés que se encontram no Tamisa, isto é, os condenados homens. Nada me disse acerca do que vai acontecer às mulheres. Atravessavam agora uma fase de baixa lutação. Embora os julgamentos do Natal ainda não tivessem tido lugar, a escarlatina reclamara demasiadas vidas para que esse período judicial tivesse sido garantido, haveria os da Epifania em janeiro de 1786, se o número justificasse. Assim, cerca de 20 pessoas escutaram as novidades da boca de Richard e ficaram paralisadas. Os que aguardavam julgamento foram os primeiros a mexer-se. O velho salteador animou-se muito lentamente. Os olhos abriram-se, as cabeças voltaram-se, toda a atenção concentrada no meu querido Richard. Porquê? Perguntou Bill Whiting. Alguns neste mundo, não sei exatamente onde, há um sítio com o nome de Botany Bay. Seremos deportados para lá e suponho que partiremos de Londres, pois vão enviar-nos para as galés do Tamisa e não para as de Portsmouth ou de Plymouth. Apenas os homens. Embora me pareça que as mulheres condenadas também hão de ir para Botany Bay. Bess Parker acocorou-se a chorar junto ao pálido Ned Pugh. Ned, vão separar-nos. O que havemos de fazer? Ninguém tinha palavras de consolo. O melhor seria ignorar a pergunta. Botany Bay fica em África? Perguntou Jimmy Price para quebrar o silêncio. Parece que não, respondeu Richard. É mais longe do que a África ou a América, algures no Oceano Oriental. Nas Índias Orientais, disse Ike Rogers com uma careta. Pagãos. Não, não fica nas Índias Orientais, embora não deva ser muito longe. Fica a sul, muito a sul. E foi descoberta há pouco tempo pelo capitão Cook. Jem diz que é uma terra de leite e mel, de modo que me atrevo a dizer que talvez não seja muito má. Procurou uma qualquer referência geográfica. Deve ser à ida ou à volta de Otaheite. Cook ia para lá. Onde fica Otaheite? Perguntou Betty Mason, tão arrasada como Bess. O carcereiro Johnny não iria para Botany Bay. Não sei, confessou Richard. No dia seguinte, dia de Ano Novo de 1786, os condenados de ambos os sexos foram levados para a capela da prisão, onde encontraram o Old Mother Hubbard, Parsony Evans e três pessoas que apenas reconheceram por terem acompanhado os misteriosos homens vindos de Londres para examinar o trabalho da construção. John Nibbet era o xerife de Gloucester. Os outros dois sentiam-se honrados por possuírem também a mesma designação, John Jefferies e Charles Cole. Nibbet fora nomeado porta-voz. A cidade de Gloucester, no condado de Gloucestershire, foi notificada pelo Departamento do Interior e pelo seu secretário de Estado, Lord Sidney, de que alguns dos prisioneiros detidos, com sentença de degredo em África, serão transportados para outro lugar que não esse, vociferou. Nem tomou fogo, murmurou Whiting. Não te adiantes, Bill, murmurou Jimmy. Nibbet prosseguiu, sem aparentemente necessitar de respirar fundo. E mais ainda, a cidade de Gloucester, no condado de Gloucestershire, foi notificada pelo mesmo Departamento do Interior que deverá reunir os deportados de Bristol, Monmouth e Wiltshire. Quando todos já estiverem aqui, juntar-se-lhesão os seguintes prisioneiros, já na cadeia de Gloucester: Joseph Long, Richard Morgan, James Price, Edward Pugh, Isaac Rogers e William Whiting. Todo o grupo seguirá então para Londres e Woolwich, onde ficará a aguardar que o rei faça o que lhe aprouver. Um longo gemido terminou a proclamação do xerife. Bess Parker avançou a correr, tropeçando nos ferros, e atirou-se aos pés de Nibet, a torcer as mãos e a desfazer-se em lágrimas. Senhor, senhor, honrado senhor, imploro-vos. Ned Pugh é o meu homem. Vê da minha barriga. Vou ter um filho dele, senhor. Pode nascer a toda a hora. Por favor, senhor, não me leveis. Acaba com a gritaria, mulher. Nibet voltou-se para o Old Mother Hubert com a testa terrivelmente franzida. O prisioneiro Pugh tem uma ligação permanente com esta ruidosa mulher? Perguntou. Sim, senhor Nibet, já há alguns anos. Já anteriormente lhe nasceu um filho, mas morreu. As instruções que recebi do subsecretário Nepean afirmam especificamente de que apenas condenados do sexo masculino, sem esposas, ou esposas pela lei de comum, detidas com eles, poderão ser enviadas para Woolwich. Portanto, o Edward Pugh ficará na cadeira de Gloucester com as deportadas, anunciou. É muito atencioso, disse o xerife Charles Cole, mas não vejo razão para tal. O Old Mother Hubert murmurou umas palavras ao ouvido de Nibet. Prisioneiro Morgan, tem alguma relação permanente com uma tal Elizabeth Locke? Vociferou o xerife. Do fundo do seu ser, Richard desejava dizer que sim, mas os seus documentos seriam examinados e aqueles homens ficariam a saber por eles que tinha mulher. O destino que Anne-Marie lhe oferecera permanecia consigo. Tenho, de facto, uma ligação permanente com Elizabeth Locke, senhor, mas ela não é minha esposa, nem pela lei comum. Já sou casado, afirmou. Lizzie Locke gemeu. Então partirá para Woolwich, Morgan.